Era uma vez três ferozes bandidos. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Nós somos três bandidos, nós somos três bandidos, nós somos três bandidos e somos muito maus, muito maus, muito maus. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Era uma vez três ferozes bandidos que vestiam sempre largas capas pretas e altos chapéus pretos. O primeiro tinha uma espingarda. O segundo, um fole cheio de pimenta. O terceiro, um enorme machado vermelho. Quando escurecia, eles punham-se à espreita junto ao caminho para ver se vinha alguém. Eram homens terríveis. Quando eles apareciam, alguns desmaiavam de medo, os cães metiam as caudas entre as pernas e até os mais valentes fugiam. Quando passavam carruagens, punham pimenta nas narinas dos cavalos e os cocheiros tinham mesmo que parar. Depois destruíam as rodas às machadadas. Que maus! E com a espingarda ameaçavam os viajantes e assaltavam-nos. Nós somos três bandidos, nós somos três bandidos, nós somos três bandidos e somos muito maus, muito maus, muito maus. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Os bandidos tinham o seu esconderijo numa casa, na parte mais alta da montanha, até onde transportavam os tesouros. Tinham cofres e arcas cheios de ouro, de pérolas, anéis, relógios e pedras preciosas. Uma vez, numa noite muito escura, os três bandidos assaltaram uma carruagem na qual só havia um passageiro. Era uma menina órfã. Ela chamava-se Úrsula. Estava triste porque viajava para a casa de uma tia resmungona para ficar a viver com ela. E ela não gostava nada disso. Por isso, quando apareceram os três bandidos, ela até ficou contente. Como os bandidos não encontraram mais nada na carruagem, taparam a Úrsula com uma manta e levaram-na para o seu esconderijo. Ali, prepararam-lhe uma cama fofinha e deitaram-na bem aconchegadinha para que ela dormisse. Na manhã seguinte, quando acordou, Úrsula viu os cofres e as arcas cheias de tesouros. O que vão fazer com tudo isto? Perguntou ela aos bandidos. Os três entoalharam-se surpreendidos. Nunca lhes ocorrera pensar o que fariam com tanta riqueza. E como gostavam muito de Úrsula, a menina órfã, os bandidos foram à procura de outros meninos infelizes e abandonados para cuidarem deles. Sim, eles fizeram mesmo isso. Compraram um castelo enorme para que todos aqueles meninos tivessem, imaginem, um lar. Todos os meninos vestiam capas e chapéus iguais aos três bandidos, só que eram vermelhos, sim, vermelhos. A história dos bandidos que recolhiam meninos órfãos correu de boca em boca. Todos os dias encontravam algum menino abandonado diante da porta. Os meninos ficavam ali até terem idade para terem a sua própria casa. Depois construíram as suas casas muito perto do castelo. Aquele lugar chegou a ser uma pequena cidade, onde todos tinham chapéus vermelhos e capas vermelhas. E, como agradecimento, construíram uma muralha com três torres impressionantes, uma para cada bandido. Ou melhor, uma para cada amigo. Sim. Nós somos três amigos, nós somos três amigos, nós somos três amigos. Agora somos mais, somos mais, somos mais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la